Bom dia, amigos. Hoje, na verdade, é um dia de muita emotividade aqui para o comentarista de todas as gerações. No dia de hoje, em 1964, foi inaugurada a Rádio Emissora de Educação Rural, Santarém de Itabá, a nossa querida Rádio Rural de Santarém. Em 1967, 3 anos após, com elenco genuinamente santareno, levamos ao ar a primeira peça de rádio teatro, a primeira peça rádio teatral. Ao registrarmos estas efemérides, nos transportamos para a época e para o local dos acontecimentos. Quem como nós vivemos desde 1940 a vida de rádio e a vida do Rádio Clube do Pará, esta nossa querida PRC5 pode ainda hoje, graças a Deus, reviver aqueles acontecimentos festivos que representavam e ainda representam passos gigantescos na vida de uma cidade que via surgir uma emissora de sua própria identificação, dizia mais e mais alto da sua finalidade. Rádio Emissora de Educação Rural Santarém Limitada, Rádio Rural. MEB, Movimento de Educação de Base, Sistema de Rádios Cativos, Sireza, a alfabetização através dos rádios e dos monitores, a educação chegando, a educação desbravando, invadindo a Amazônia imensa, levando a luz das lamparinas a concreto. A luz das lamparinas, essa luz brilhante que não se apaga nunca, a luz do saber. Mestras dedicadas, noites após noites, tem um estúdio, o microfone, o operador a transmitir para aqueles radinhos cativos as linhas certas de um aprendizado sublime e bem alicerçado. Não esperem, meus queridos amigos, um comentário esportivo propriamente dito. E quando regresso deste sonho de realidade e me encontro redigindo algo a respeito, sinceramente, que me perdoem como eu me sinto feliz e vaidoso e honrado de ter participado desta jornada heróica. Meus queridos Dom Frei Tiago Raia, Dom Frei Floriano Luvenal, que Deus já chamou para, quem sabe, orientar, organizar outros MEPs, outros movimentos de educação de base no céu. Frei Juvenal, aquele fechando de lenço no pescoço e mais de 2 metros de dedicação. O mestre da técnica, Frei Juvenal, o mestre da técnica, meu prezado Frei Nestor Windorfe, a capacidade a serviço do departamento técnico desde a primeira fixação das torres ao mais pequenininho transistor. 5 de julho de 1964. 22 anos se passaram e ainda como se estivesse vivendo a alegria da inauguração, da festa dessa vitória, mas a ufania da ainda hoje ter, minha querida Rádio Rural, aquilo a que se propôs, as respostas aos anseios do povo da Amazônia. Eis porque o seu slogan ainda hoje, para todos e para muitos, vamos assim dizer, a experiência do rádio brasileiro a serviço do desenvolvimento da Amazônia. Iniciamos focalizando a data da inauguração, citamos a apresentação de uma peça de rádio teatro, parte apenas da programação dos festejos do 3º aniversário da Rural, citação do fato que representou na época um desafio que aceitei, mas amigos, tantos e tantos outros departamentos foram surgindo, que foram ressurgindo e foram vencendo. O Departamento de Esportes, com narradores da equipe de um Tadeu Mato, de um Dário Tavares, de um Cláudio Serrini, apenas para citar os primeiros a compor esse setor tão aplaudido de nossa querida rural. Outros departamentos surgiram com o mesmo e varonil impulso. Enfim, onde houvesse um acontecimento, havia sempre um repórter a narrar, a líderes musicais, transmissões diretas de acontecimentos no 7 de setembro, desfiles escolares, carnaval, chegada ou saída de personalidades deste nosso querido Brasil. Personalidades que chegavam ou saíam de Santarém por via aérea, a transmissão da Santa Missa aos domingos, enfim, caros amigos, de tudo que foi feito, de todos os que participaram com dedicação, com empenho e cultura, eu ainda sinto engrandecido e envaidecido por ter co-participado dessas jornadas ao lado de tantos e tantos bandeirantes da terra de Dependorte. Dessa Santarém querida, fundada em 22 de junho de 1661. E hoje, se me permitem os que me escutam, os companheiros aqui da querida PRTC, e os que continuam à frente daquela saudosa e inesquecível Rádio Rural, neste dia, tem aniversário, nesta data de invocações felizes, estendo com muito carinho uma fraterna congratulação, e o que aqui deixo dito não representa apenas e tão somente, não representa apenas e tão somente o meu ponto de vista, mas a homenagem de quem brinda um acontecimento de real expressão para toda a Amazônia.